Programa Consciência Brasileira. Festa cheia, muita areia pro meu curso caminhão. Porque meia custa inteira e tudo resto é torção. A promoção, ação, engana, farsa, preço de banana. Mira, pesa na batana e a classe que é leviana. Fui comprar um pão João, mas não deu pra constar. Era pra ser meu jantar, mas só deu pra comprar ar. E nem deu pra comparar, quero viver sem respirar. Espungavos de água na boca, na boca, na boca da gela molar. Não quero desapontar, que tem para almoçar. Mesma janta requentada, não dou pra gourmetizar. Ouço o som do meu alarme, dá-lhe contas pra pagar. Põe açúcar nessa multa pra saúde edificar. Só complica quando a zica multiplica pra lacrar. Telecena, mega cena, cena, pato de friar. Toque, toque, stalkear, no truque, truque, só piscar. Não toque, eu digo, o tic-tac é bomba gá. Deixa quieto, uma reflexão, aceleração, futuro incerto. Trago oração, uma nação de homem certo. Piso salarial, tropeço no degrau. Começo do avesso, esse é o preço, preço mal. Mas na moral, já não vou me importar, liga aí. Manda falar que não tá, pode chorar, espernear. Pode negativar, pega a mão, apaga o mesmo lobo, mal é trivial. Se quiser, eu lejo, Zé, a taxa multiplica. Na trabalho, eu falo sério, bola que nem pique, pique. Então não brinque, brinda aqui, a vida é boa, boa. E vai que é fast play, brinda pele, fim, aprendo de além e fica bem. Sempre mesma fita, fico saldo no vermelho, irmão. Nova aquisição, visão é sopa de joelho e cão. Nova inquisição, visão do claro brasileiro, chão. Pouco vai inteiro e veio décimo terceiro vão. Mira só Maria, que patifaria, fia. Zip contra cheque, cheque, mate, correria. Salário vem zipado, comprimido, ponto raro. Baralho, marca peça, bem embaçado de jogar. No passado tá vazado, hoje tá para fritar. Toma um top, tapeado, topa tudo e deputado. Deep Friday, all right, day, all push, Daniel Kai. Feeling by, live and die, live the living room e vai. De jejum trampar, digerindo a guiar. Deixe magoar, deixe quieto onde está. Deixa de ser idiota. Te falar o que enriquece, o chefe tem a gente pra remar. Nem o pai do convenço, that's ok. Você que me afogou, não fui eu que mergulhei. Que nita zebra, só sotaque é só Brasil. Pai, não soube Maria, uma rajada de fuzil. Fingiu que tava bem, bem longe onde cê tava. Sabão é nosso sangue, pra essa mão que você lava. Acaba, acaba, covardia, vaso mano é cavaleiro. Tá cação na caixa d'água e nós é sapo no chuveiro. Bem salve, salve! Iniciando aqui mais um programa Consciência Brasileira na nossa rádio Estrela FM. Você está comigo, Jeff Ferreira. Obrigado pela sua companhia. E você já sabe, né? Que esse é o nosso espaço para informar e divertir com muita música pra curtir. Com muito som do bom. Se liga aí! Vamos dar partida no nosso carro e iniciar a nossa viagem semanal pela música nacional. Vamos que vamos, colocando um som pra rolar, sem enrolar. Se liga! Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Grande Esquadrilha da Fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Grande Esquadrilha da Fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Grande Esquadrilha da Fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Grande Esquadrilha da Fumaça. Fumaça que sai de um fogo que nunca vai apagar. Eu tô de volta e ninguém pode me parar. Botando pra fuder sem sair de cima. Tão certo quanto dois e dois são quatro. Eu tô na rima, tudo bem? É perigoso e seguir com riscos. Quando pego o microfone junto com meus toca-discos. Sinfonia número 5, Esquadrilha da Fumaça. No chão, no chão. Disfarça, disfarça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Grande Esquadrilha da Fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Grande Esquadrilha da Fumaça. Adivinha, doutor, quem tá de volta na praça? Grande

suja é ingenuidade. Esperar de uns e outros sinceridade. Ao contrário dos que torciam pela vitória do fracasso, estamos de volta. Apesar dos julgamentos infelizes e hipócritas, estamos de volta. E essa conversa que se vendeu, que se trocou, que se perdeu, na nossa firma não cola. E essa conversa que preto roots é preto pobre, é preto sujo, tu aprendeu na escola. Mas a minha consciência é malê. Isso um dia você tem que aprender. Ser raiz é ter no prato que comer, e não miséria pra turista gringo ver. Aperta um pra chacar na consciência Rastafari. Que ser cantor de reggae é imitar o Bob Marley. Difícil aparecer sendo você de verdade, sem inventar caô pra construir trairagem. Mas nesse mundo suja é ingenuidade, esperar de uns e outros sinceridade. Assim que é. Chapéu de palha, sigo pra batalha. Não botaram pé, o moço do Ceará. Pra devorar escombros, milênios, plomos, prêmio, ponho, oxigênio, ponho, demos, combos, extremos, componho como gênio do gênio. Ofendo seus Aristóteles, crimas, hipóteses, performance, cinge, metrópolis, cuspa, sinopse, estrofe que o público entoma-me. O fluxo move-se, envolve ser rústico, toma-me. Repertório aprimora, incorpora, embora os artérias, devora os polos, desloco que toca em blocos, matérias, sufoco, panelas, provoco, mocos, boto a tampa, reboco, capelas, primor de voca, os copos de chão. Trava em mais editais, magistrais, brutais, recitais, imortais, rurais, sobressaia, dentrai, achas, capitais, estatais. Rádios em decibéis, plágios, são pontapés, escreve esses cordéis, leve os papéis, num estágio a mil pés. E aí, sem vir, me intenso, fôlego, fogo, espírito ao corpo. Se fosse esboço, não poupe, devolvo todo o povo ao topo. Adivinha quem chegou? O monstro do Ceará. Mostrando o meu trabalho, minha capacidade de criar. Nada pode me parar. O monstro do Ceará. Se no Nordeste não tem grupo bom, não tem. Não tem lugar nenhum. O monstro do Ceará. Se quiser testar, vem, já pode começar. O monstro do Ceará. O monstro do Ceará. Ficam em choque, top, sem envelope. Não vão parir. O lixo é pop, top, remove. O hip hop é gari. Pastoras, barra, set, drag, durex. Sela, editoras, produtoras. Vestem rap, playback, servem cantoras. Comprime a remix. Isso é Matrix. Distributize. Oprime quem hits. Reprise em cliques. Tinge o release. Derrubo sobre solos, tijolos, forti. Olhos, subi. Solo, sobe aos podes. Seus monopólios, prostó. Colos, rasga, embalagem. Vendagem do fonograma, engrenagens em prol da fama, desabem no rol da lama. Ferragens com foto drama, sou mix, solito, eclipse sobre ouvintes na superfície. Xingo é mesmice, resiste o risco anônimo. Vício disco autônomo, agride o vivo sinônimo. Chique, chico, fenômeno, não podem mais me parar. Quando eu respirar, nada ficará no ar. O monstro do Ceará, toma, toma. Adivinha quem chegou? O monstro do Ceará. Mostrando meu trabalho, minha capacidade de criar. Nada pode me parar. O monstro do Ceará. Você já me conhece, não vou me apresentar. O monstro do Ceará, o monstro do Ceará. Esmaga os passos físicos, edição sem recepção. Engasgo traços críticos, dicção sem percepção. Bacos vagam em círculo, ficção sem concepção. Palcos apagam títulos, o ficção só decepção. Exposta em nota, mais que aposta, cobra resposta com pé na porta. Aposta só sobra bosta, reprova obra morta. Corta a vinheta que alguém comporta. É mal feita a caneta, rejeita que me aborta. Com a letra ninguém se importa. Volta a forma primária, que outrora prioritária. Deforma norma e retorna com aurora. Reforma agrária, o árido compila, estrada, distribuí-la, trabalho destila, retira espantalho, não pode oprimi-la, recusa química artística, cubo, rime, lavoura, produzo lírica, agrícola, típica e duradoura, latas de conserva, máquina, quebra, indústria, sem berro, que sai dessa terra, o pássaro eleva além do nível da serra. Adivinha quem chegou? O monstro do Ceará. Mostrando o meu trabalho, minha capacidade de criar. Nada pode me parar. O monstro do Ceará. Quem não tem cultura, jamais vai saber o que é rapadura. Rapadura, o monstro do Ceará. Pra você não se esquecer, eu vou te lembrar. O monstro do Ceará, o monstro do Ceará. Põe o vinho, toca disco e deixa cair. Cair. Rapadura, Ceará. Opa, voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira. E essa é a nossa rádio Estrela FM. Quem vos fala sou eu, o seu amigo Jeff Ferreira. Você acabou de ouvir Esquadrilha da Fumaça, do Planet Hemp, República dos Bananas, dos Titãs. Curtiu também Raça Man, do grupo Natty Roots. E se ligou no som Monstro do Ceará, do Rapadura Chic Chico. Esse é o nosso programa Consciência Brasileira, rolando a nata da nossa música nacional aqui na rádio Estrela FM. E eu sou o seu amigo Jeff Ferreira. E vamos para o nosso música.doc de hoje. Chegou o momento do programa Consciência Brasileira prestar uma pequena, porém sincera homenagem a grandes artistas da nossa música que se foram precocemente. São inúmeros os cantores e instrumentistas que nos deixaram. Tentar lembrar de todos é uma missão difícil. Então essa homenagem é dirigida para alguns monstros da nossa música alternativa. Como me conter? Não posso te ver mais em 1994, perdemos o Luiz Antônio, vulgo Skunk, fundador da banda Planet Hemp, ao lado de Marcelo D2. Skunk faleceu em 8 de julho devido a um estágio avançado do vírus HIV. Skunk não deixou discos gravados, mas é de sua autoria letras como Legalize Já e Rappers Reais. Em 1997, um acidente de carro na estrada que liga Recife a Olinda, no dia 2 de fevereiro, perdemos Francisco de Assis França, o malungo Chico Sainz, que deixou dois discos, o Da Lama ao Caos, de 1994, e o Afro Ciberdelia, de 1996. É possível conferir na internet também alguns registros de sua antiga banda, o Lostal. O ano de 2003 foi marcado pelo triste assassinato de Mauro Matheus dos Santos, o carismático Sabotage, na manhã do dia 24 de janeiro, enquanto o rapper deixava sua esposa no trabalho. Sabota deixou o disco Rap é Compromisso, um dos mais clássicos do rap nacional. Em 2016, foi lançado o álbum póstumo com diversas participações em músicas que Maurinho já havia gravado e que ficaram esse tempo todo guardadas. Em 26 de março de 2010, Cláudio Márcio dos Santos, o Speed, foi encontrado morto em Niterói, com marcas de tiros, um crime que nunca foi esclarecido. O rapper carioca formou a lendária dupla ao lado de Black Alien, responsável por fomentar a cena underground do hip-hop. Após o término da parceria, Speed seguiu carreira solo e lançou vários discos, dentre eles o emblemático Expresso. Em 2013, mais uma perca que sentimos muito, a do ídolo Alexandre Magno Abraão, o eterno Chorão, falecido em 6 de março em seu apartamento em São Paulo, após uma overdose. Chorão deixou um legado gigante à frente do Charlie Brown Jr. desde o início da banda em 1992. E tem uma discografia vasta, com 13 discos, sendo 10 de estúdio e várias coletâneas e participações em projetos de outros artistas. O ano de 2013 foi terrível para nós, os fãs do Charlie Brown Jr. 6 meses depois de perdermos o vocalista Chorão, perdemos o baixista Luiz Carlos Leão Duarte Jr., o Champion, que se suicidou em 9 de setembro. Champs estava à frente da banda A Banca, formada pelos integrantes remanescentes do Charlie Brown, mas a pressão em cima do músico, que havia assumido os vocais da banda, era grande, principalmente pela parte de empresários e contratantes. Champion também deixou uma discografia vasta. Além do Charlie Brown Jr., tocou na banda Revolucionários e 9 Mil Anjos, no período em que ficou fora da banda do amigo Chorão. E na sequência vamos ouvir dois sons que homenageiam esses artistas queridos, mais especificamente a música Malungo, da banda Nação Zumbi, com vocais de Jorge do Peixe e Gilmar Bola 8, e participações de Jorge Ben, Fred 04, da banda Mundo Livre S.A., Falcão do Rapa e Marcelo D2. E também a música O Som é Assim, de Rodrigo Brandão e Benegão, com discotecagem do DJ Nato, música para homenagear o falecido Speed. Se liga aí! malungo pra malungo. Pra malungo de malungo. Pra malungo, ê. Pra malungo, ê. Nosso batuque será fuleiraça. Assim falou, assim falou. No elétrico lamaçal. Malungo pelas peles da nação zumbi. Onde tem baque solto e baque. Consciência Brasileira. Em casa, no universo, o não é livre. Você vegeta, não vive. Em casa, no universo, o não é livre. Você vegeta, não vive. Em casa, no universo, o não é livre. Você vegeta, não vive. Em casa, no universo, eu entro assim, sempre de sola. Velho, vim para o alto. Cuidado, não sou tão leve assim. Pra falar a real, vou aqui pautado pela breve temporada na terra de um ano que deve ser lembrado sob sol ou neve. Celebrado, pois seu legado é vasto e o ouvinte se pá nem tá ligado. Mas é o seguinte, rude boy de verdade, made in Niterói, seu nome é velocidade. Psicopata, camarada, te dedico cada linha da levada. Vai o cara, mas fica obra. Tenso, intenso, com talento de sobra. Poeta, produtor, sabe do valor do seu trabalho. Prazer, sou speed, toco baixo pra caralho. O som é assim, é pro speed. É assim que eu sonho, é pro speed. O som é assim, é pro speed. É assim que eu sonho, é pro speed. Free speed style, noite de lua cheia, tudo que dá na TV eu falo. E noite de eclipse lunar, a energia é o que há. Solta a base de DJ Neto que eu vou falar. Rima nervosa, nem sempre entendida. Atitude agressiva, ofensiva pra alguns. Funk Sinatra, Claudio Márcio me ocupar de seu talento. Não foi miragem, pra quem ficou atento à sua passagem meteórica pelo planeta. Muita risada, muita música, muita treta. O mais louco de todos se foi. Seu espírito caminha pela terra, alguma hora ele descansa. Tomara, se é que isso é possível, calarão o canário de Niterói. Nikit, Sisti, Benegão em Santo André, é isso, papo reto, dentro da filosofia. O som é assim, é pro speed, é assim que o som é pro speed. O som é assim, é pro speed, é assim que o som é pro speed. A saudade multiplica, mas também se divide. Brandão e Benegão em homenagem ao Speed. A saudade multiplica, mas também se divide. Benegão e Brandão em homenagem ao Speed. Esse é o nosso programa Consciência Brasileira. E você acabou de ouvir Malungo, da banda Nação Zumbi. E o som é assim, de Benegão e Rodrigo Brandão. Esse foi o nosso Música.doc. Eu sou o Jeff Ferreira e essa é a nossa rádio Estrela FM. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa Consciência Brasileira. Estamos de volta aqui na Rádio Estrela FM, o nosso espaço para informar e divertir. E esse é o nosso programa Consciência Brasileira. E aqui quem fala sou eu, o seu amigo Jeff Ferreira. Vamos para o nosso quadro Top 5 Discos, com aquela listinha de 5 discos para você conferir e curtir. Se liga que hoje nós temos SP Funk com O Lado B do Hip Hop, disco de 2001, primeiro registro do grupo formado por Too Fresh, Maionese, Mr. Bomba e DJ QAP. O disco veio na contramão da produção do rap no Brasil, naquela época iniciando o movimento underground. O álbum contou com participações de Taíde e DJ 1, RZO, Sabotage, Doctors MCs, Max BO e Gigaboo. E teve clássicos como Viaje, Por Onde For, Enxame e Fúria de Titãs. Só vou mandar porque eu já fumei uma bomba. Não sou o D2, mas também tirou a minha onda. Encanto quando eu subo no palco e canto. Se fosse romântico, teria mais calcinhas do que o bando. Levando meu rap a todo lugar onde o povo estiver. Talvez se eu fosse pop, eu teria mais hits que o Zezé. Mas não, sou sangue bom e tô aqui a pampa com os irmãos. Assim como o Lino Cris e o DJ Tri, fazendo um som de drão. E não pago um mal pros Loki, que se acha um malandrão na banca. Tim Maia, com o disco Tim Maia, de 1971, segundo álbum do cantor e compositor, e apresenta sucessos como Não Quero Dinheiro, A Festa de Santos Reis e Você. O LP foi eleito pela revista Rolling Stones como o 65º melhor disco brasileiro de todos os tempos, e vem numa fusão entre o baião e o soul, e traz na voz de Tim Maia a música Não Vou Ficar, que foi gravada anteriormente por Roberto Carlos. Meu amor, a semana inteira fiquei esperando pra te ver sorrindo, pra te ver cantando. Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar, se quer amar, se quer amar. De jeito maneiro, não quero dinheiro, quero amor sincero. Isto é que eu espero, viva no viveiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar. Little Quill and the Mad Birds, álbum de 1999, disco de estreia da banda brasiliense, que vai do rockabilly ao punk rock e vem da geração de grandes artistas que explodiram no começo dos anos 90. Desse disco temos as músicas 1, 2, 3, 4, Família que Briga Unida Permanece Unida e a regravação de Samba de Arnasto, e também a música Aquela, que também foi gravada pelos Raimundos. Yeah.

assim que é. Sindicato do Groove in the house. Os olhos coloridos também querem refletir. melhores noites do Brasil. Charles nos chamou pra tocar o tambor, os tambores da liberdade, o poderoso zumbi dos palmares, palmares das palmeiras, palmares liberdade, palmares salvares, palmares sem saudade. Tarô e Malungo foi pra chão de estrela, na sombra das palmeiras, não pensou em besteira. Libertando as raças, chapando como sapo no comando do Mike. Tá o legado, mano. Depois das avenidas e ruas do Condor, reina no Supremo, pois o que nos mostrou. O caso vem da lama, realmente causou. O hino do nosso império, todo mundo cantou. Bate no PA, Kleb e Alfaia. A nossa escola não deixa faia. Quem na sala do sistema faz o fui rolar. Moleque não larga o fone nem na hora do chá. Ele partiu e deixou triste a quebrada. Marcou! Rewind Select tá e retoma essa balada. Gozada em bala pra balançar, tizinha arrasta não, só o pé pode arrastar bem mais do que a tônica, agora é nuclear. Tarô e Malungo foi pra chão de estrela, na sombra das palmeiras, não pensou em besteiras. Aqui no embalo sou o cabo gato, sou o dono da ponte que te leva pro outro lado. Aqui no embalo sou o cabo gato, sou o dono da ponte que te leva pro outro lado. Oba, oba, da Malambi, oba, oba. Apetite voraz, quando derrubar castelos e mostrar que eu sou sagaz. eles não valem de nada. Eles não sabem de nada, nada. Hoje eu me liguei, mas nunca acreditei, não valem nada, não. Estamos de volta, eu sou o Jeff Ferreira, obrigado pela sua sintonia aqui no nosso programa Consciência Brasileira, aqui na nossa rádio Estrela FM, onde você acabou de conferir Evolução na Locução, de Kamal. Curtiu também a banda Funk Como Legusta, com a versão de Olhos Coloridos, o pessoal do Combo X, com Rua do Condor, e curtiu o rap Não Sabem de Nada, da banda Julgados Culpados. E chegamos no final de mais um programa Consciência Brasileira, hora de bater em retirada. Encerra então aqui mais uma sintonia. Obrigado a você que nos acompanhou e se curtiu, já sabe, né? Sintoniza na sua rádio Estrela FM, é 94,5, e semana que vem estamos de volta com mais música. E se você quiser ouvir a reprise do programa, também já tá ligado, né? É só acessar o site www.submundodosom.com.br e lá você encontra esse e demais episódios do nosso programa Consciência Brasileira. Mas antes, o que há de novo? De Campinas tem o reggae da banda Mr. Dicky, com o som Nadando Contra a Maré. E do Rio de Janeiro a banda El Efecto, com a música Os Assaltimbancos. Confere aí! Valeu pela sua sintonia e até semana que vem com mais som! Sorte, nadando contra a maré, na hora do moche, abrir, mas eu fui de pé. Muito mundo na vontade, faca eu dei, mas agora, agora é minha vez. Fui aprendendo com os tombos da vida, e muita gente puxando meu tapete. Aprendi a nadar com os tubarões, e também a enfrentar os mil leões. Aprendi a dar valor à vida, nesse país pro preto pobre todo dia é uma briga. Sem garantia, mas nessa briga a gente lida. Precisamos viver, só assim nossos herdeiros terão dois caminhos pra escolher. Sorte, nadando contra a maré, na hora do moche, abrir, mas eu fui de pé. A fé é forte, o santo é forte, mas Deus ajuda quem cedo madruga. Olhe para o céu com esperança e nessa aliança faça a sua parte valer. Como dissidente, a estipe não transforma indivíduos em nobres, indivíduos dão nobreza nem. Tudo que você plantar, tudo que você colher, tudo que na fé levar, na fé vai se fortalecer. Muda, muda, muda, que o mundo muda, vai vir de você. Muda, muda, muda, que o mundo muda, seus filhos vão ver. Assim que é.